Segundo as estatísticas, mais de 6 mil crianças e adolescentes morrem por ano no Brasil, vítima dos próprios pais na covardia. Aí, após o caso Isabela, as crianças continuam caindo pelas janelas do esquecimento, do abandono, da violência e da pedofilia. Mas ainda que se demore, a justiça divina não tardará aos que justo for. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem clamor, nem prantos e nem dor. A fusão de Nadir em Lágrimas de Dor.